olhar. É tudo que vai ficar com o amanhecer no mar. Menino que pesca, o dia virá e sem presumir. Minha juventude fez, deixa mudar. Tá decidido, não vai cair. O tempo perdido volta outra vez. E tudo outra vez. Tá decidido, não vai cair. O tempo perdido volta outra vez. E tudo outra vez. Decidido.